com envio para o endereço Rua Alexandre Biggiaggio, número 7, Jardim Olinda, São Paulo. O CEP é o 057-66-250. 260. Pra... Oi? 260. Isso, 260, foi o que eu informei para o senhor. O prazo para recebimento do novo cartão é de aproximadamente 10 dias úteis na sua residência. Assim que o senhor recebeu o cartão e efetuar o primeiro uso, né, o cartão anterior ele já está bloqueado. Então, uma senha, na verdade, vai ser a mesma senha que o senhor utiliza. Bem instruída. O senhor confirma para mim, por favor? Confirmar o quê? Está falhando a ligação. A remissão do cartão de débito, senhor William. Sim, manda ela, por favor. Alexandre Biagio. Então, na verdade, senhor William, peço desculpa mais novamente, né, em nome do HSBC. Eu posso ajudar o senhor em mais alguma coisa? Eu quero o número do atendimento. Claro. O senhor pode anotar, por favor? Pode falar. 54. Pode falar. 14. 14. 50. 50. 04. 04. 71 66. Quantas vezes é possível fazer o saque emergencial? Ok, o saque emergencial eu vou transferir o senhor para o setor responsável. Peço para o senhor permanecer em linha. Tudo bem, senhor William? Eu quero falar com o seu supervisor. Na verdade, não tem aqui alguém que o senhor possa falar. O senhor pode abrir alguma reclamação caso o senhor não esteja contente. Não posso abrir uma reclamação com a mesma pessoa que está me atendendo. Isso é ilógico. Pode sim, eu vou abrir a reclamação e bato o número do protocolo para o senhor. Não tem problema nenhum. Não, tem problema. Eu já tenho a ligação aqui gravada. Se você quiser, você pode ouvir ela, inclusive. Agora, por favor, resolva o problema. Nós reenviamos o cartão, né, senhor William, para o seu endereço. Tem mais alguma coisa que eu possa ajudar o senhor? Eu quero fazer o saque emergencial. Tenho que ir na agência? Essas informações estão vazias, porque primeiro você falou do cartão de crédito, que não era possível fazer isso no cartão de débito, agora eu posso fazer no cartão de débito, então você deveria passar as informações com mais segurança, ainda mais para um cliente que está em apuros, precisando do serviço no qual ele pagou para tê-los. Ok, no aguardo. Alô, boa noite, senhor William. Boa noite. Com quem eu falo? Senhor William, meu nome é Ana. Minha colega estava me falando que o seu cartão ficou retido na máquina. Eu não tenho mais o cartão em mãos, não sei o que aconteceu com o cartão, já bloqueei ele. E ela me passou de informações desencontradas com relação ao saque emergencial, que não era possível fazer no cartão de débito. Agora, eu tive que entrar na página e ler para ela onde que eu li que é possível fazer um saque de até $2,000, dependendo do país, certo? E eu não tenho cartão em mãos e eu só vou voltar para o Brasil daqui a 3 meses. Que país que o senhor está? Eu estou no México. No México, tá. Seu William, você se encontra dentro de uma agência agora? Não, agora não. Eu tive que sair da agência, pegar o meu laptop, ir até o hotel e ligar para você através do Skype. Tá. Assim, qual que é o fuso horário aí? Agora são quase 9 horas da noite aqui no Brasil. Qual é o fuso horário aí? Aqui são quase 7. Da noite? Exato. Dá para o senhor fazer sim um saque emergencial, mas o senhor tem que estar dentro da agência. A agência está totalmente... A agência já está fechada. A agência é como tem um horário semelhante ao do Brasil. Entendimento. Então amanhã, tá bom, seu William? O senhor vai até uma agência, pega todos os dados que quiser já ir agilizando antes de ligar. Eles vão ligar lá na agência, o senhor não vai ligar não, tá? Tá. Pede para ligar aqui para nós, eles vão entrar em contato. Se o senhor já anotar o que o senhor vai pedir lá deles para passar para nós, você vai ter que pegar o e-mail da gerente e os dados da agência lá, tá? Daí pode ligar, a gerente vai entrar em contato, vai colocar o senhor na linha, nós vamos preencher um formulário e daí a gente manda esse formulário lá para a agência pedindo a liberação para eles pagarem o senhor. Pô, tem um porém aqui, o México ele é um país muito católico e amanhã já é feriado. Provavelmente não haverá expediente bancário. Amanhã já é feriado? Sim. Sr. William, não tem outro jeito de fazer saque emergencial se o senhor não estiver dentro da agência. Ok, já está bem claro para mim. Só que eu quero saber se isso é possível ou não, porque a atendente Mirelle me passou informações muito desencontradas com relação aos procedimentos, tanto que eu estou repetindo tudo o que eu falei para ela para você. Você parece ter até mais segurança das informações que você está passando. Porém, o que eu fiquei mais revoltado é o cartão não pode ser enviado para o exterior, mesmo tendo uma agência HSBC no mundo todo, em 60 países, conforme vocês, HSBC, não sei se vocês são uma empresa terceira que presta serviço HSBC ou são HSBC mesmo, não sei. Mas a propaganda diz que está em todos os lugares do mundo, mas que você precisa de uma segunda via, não é possível mandar na agência no exterior? Sr. William, se o senhor aguardar, se o senhor não se importar, eu me levanto aqui do meu setor e eu vou lá perguntar para ele a possibilidade. O senhor aguarda? Por gentileza. Por gentileza. Tá, só um momento. Okay. Eu vou me afastar do telefone, tá? Ok, estou no aguardo. Só um momento. Sr. William? Oi. Eu fui lá me informar, obrigada por aguardar. Eles falaram que dá sim, só que ele é bem demorado. Nesse seu endereço de cadastro aqui no Brasil, tem alguém ou não? Que era mais rápido eu pedir aqui para o seu endereço de cadastro e alguém da sua família para mandar para o senhor pelo correio. Olha só, desculpa, eu esqueci o teu nome, perdão. É, Ana. Oi, Ana, desculpa, é porque eu tô nervoso, acabei esquecendo o teu nome. Mas olha só. Não, que importante. A Mirelle, outra vez, a Mirelle passou informações desencontradas, sendo que esta é a segunda informação que ela passou desencontrada, que ela falou que não era possível mandar para a agência no México. E eu já tinha falado para ela que a pessoa que me atendeu anteriormente falou que sim, era possível. Deu a mesma informação que você está me dando agora. Não sei se você obteve essa informação com a mesma pessoa que me atendeu inicialmente. Entretanto, por ela ter insistido, insistido, insistido, eu falei para ela: tá bom, então manda no meu endereço. Manda no meu endereço. Só que a pessoa vai ter que se deslocar até o correio, enviar o cartão. Vou precisar da boa vontade dessa pessoa de ir até o correio, mandar para o Sedex ou por qual meio for, entendeu? Até o meu endereço que eu estou aqui. Então, eu não sei se é possível. Só, não quero ter mais problemas, eu quero que resolva a situação, porque ela, segundo ela já mandou o cartão no meu endereço. E foi. Mas já foi enviado o endereço? É, segundo ela, só que foi contra a minha vontade, porque eu realmente disse para ela que a pessoa que me entendeu inicialmente falou que isso era possível. Ela passou, ela falou assim: ó, a única coisa que eu posso fazer é mandar o cartão lá para sua agência ou mandar lá para sua residência. E se o senhor continuar nervoso assim dessa maneira, não posso continuar com o atendimento. Praticamente isso foi o que ela falou. E agora você está me dando informação que foi praticamente a mesma informação inicialmente que o Vinícius, que foi a pessoa que me atendeu inicialmente, me falou. Eu não sei se é possível cancelar essa solicitação e mandar para minha agência, porque seria muito mais cômodo para mim, porque dependeria até então de eu me deslocar, de eu ir até a agência, ao invés de eu depender de uma pessoa que me mande o cartão por Sedex ou seja lá o que meio for. Se eu tenho que peça, então entregue para a agência aqui no Brasil, Não, não, não, não é isso, não é isso. ele vai mais rápido. Não, não é isso. O problema só é que a pessoa que passou a ligação para você, ela falou que isso não era possível, sendo que a pessoa que me atendeu de início falou que sim, era possível. Então, esse desencontro de informação, além de deixar eu mais perdido, apesar de você estar passando as informações com muito mais segurança que ela, não sei qual que vai ser o certo, porque segundo ela, o cartão já foi solicitado para ser enviado na minha casa. E se for possível cancelar isso e mandar para a agência, já que eu terei de fazer o saque emergencial de todas as maneiras, eu preferia que fosse enviado para cá. Ah, o senhor prefere que seja enviado para lá? Não pode sim. É o que eles falaram para mim assim, tá? Que ele está demorando demais para chegar. Eles me deram a opção de passar para o senhor se tinha alguém aqui no Brasil para pegar esse cartão e mandar, que ia ser mais rápido. Tem a opção de mandar entregar aí no México e tem a opção de mandar entregar aqui, vai ficar mais rápido e alguém da sua família, não sei, alguém que o senhor confie, colocar no correio. O senhor que decide, senhor William. Certo, esse cartão vai vir com a mesma senha, não vou ter problema para movimentar o dinheiro, porque além de tudo, eu estou tendo problema para movimentar meu dinheiro com o token. O token fala na mensagem aqui no menu que você conecta aqui na. Quando você conecta no HSBC, aí ele pede o token, você digita o token no celular e quando você entra com o token, ele fala que o token tem que ser sincronizado. Uma pessoa me atendeu antes pela internet, o atendimento pela internet. E falou que não tem mais opção de sincronizar token. Também eu não sei se isso é verdade ou não. Se é verossímil, não sei. Na verdade, esse sistema aí do token, ele deu uma falha, tá? Se o senhor tinha ele pedido para sincronizar, eu vou ter que fazer uma demanda para a área de token, pedindo para eles entrarem em contato com o senhor, leva até 5 dias, tá? Tá, por gentileza, eu te dou até o número que eu tô com no telefone celular local. Tá, senhor William, só um momento. É, vamos fazer uma coisa de cada vez. Tá O bom. cartão de débito, o que o senhor prefere? Mandar ele para o México ou mandar entregar na agência aqui no Brasil? Não, entrega ele no endereço que a Mirelle, que foi a pessoa que me atendeu antes, falou que foi enviado, que é o meu endereço residencial, aí, lá em São Paulo. Eu queria até. Alô? Alô? os créditos, puta que pariu.